14062, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 10 nós. Livre pouso, azul 4062. Oito, zero, cinco, decola 59, controle 120, decimal 8. Boa noite. 208, boa. Zero, meia, dois, solo ao 02, livrando a direita, táxi de Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, parou 3, muito obrigado, uma boa noite, um bom dia. Igualmente. Para o táxi do K3052, está com 76 a bordo, 2 horas e 6, alterna Aracaju. São 3152, táxi via Pátio 1, Índia Alfa. No ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, ajuste 1014. Pátio 1, Índia Alfa, começamos a ficar. posição. Então 3152, a linha decola, pista 10, vento 070 graus, 08 nós. Linha decola, 3152. Então 3152, decola 08, controle 120, decimal 8, uma boa noite. Boa noite, bom serviço, obrigado. Boa noite, Abjet 5897, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 12 nós. Boa noite, Golmo 714, informação Alfa, ajuste no 014, pronto, cópia. Golmo 714 para Aracaju, nível 230 autorizado. Decolo da pistão no zero, com primeira curva à esquerda, saída Pulca, Jamo, opa, Jamo, direto Aracaju. Controle Salvador 120.8, aciona 5150, Golmo 714. Autorizado. 230 para Aracaju, igual da 10, curva esquerda, seja Puca, após Puca Gema, após Gema direto Aracaju, 208.2.50, transforma, igual da Gema. Como tem que andar? Correto, chama para posicionamento, vamos 714. Chamar. Gol no 896, mantenha a aproximação, aguarde pistão na zero livre. Guardando 896. Jet 5897, solo aos 1,6, livrando a direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. A direita, Alfa Kilo, pátio 3, 57. 1896, livre pouso, pistão 10, vento 080 graus, 10 nós. Livre pouso 10, noite 96. Autorizado time táxi, segundo 714. Boa noite, Delta 3891, final pistão na zero, baixar travado 4 milhas e meia. Delta 3891, mantenha aproximação, aguarde pistão na zero livre. Mantendo aproximação, mantendo na zero, aguardando o pouso livre na zero, tá 3891. 1896, solo aos 19, livrando a direita, táxi via Alfa e mantenha antes da táxi Juliette. Alfa, 2891. Nós 945 para Copa 1 no noite, decimal meia. Oi, Salvador, boa noite, é o 994. Confirmando o nível 350 solicitado? Sim. Sim, já mais Copa 1 no minuto, boa, 994. Vento 080 graus no zero nós, livre pouso, pistão no zero. 80 com 10, pouso livre no zero, tá 3890. Bono 994, pronto, copy. Pronto, professor. Bono 994 para Maceió, autorizado nível 350, via Truísque 58. Decolagem da pista no zero, com primeira curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju, controle Salvador 120, décima 8, aciona 5156, gol no 994. Autorizado, liga 350, pelo 8, decolagem da pista no zero, curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, 208, Salvador, 5156, transição a gol 994. Bom, 994, correto, chame pronto para o inspecionamento. 3891, solo aos 22, táxi via Alfa Juliette, gate 09. Gente, Alfa Juliette, gate 09, é o táxi 091. Vamos para o táxi, gol 197, anotado, a bordo, duas horas, alto na minha alternativa. Gol no 714, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste no 014. Índia, Alfa, anotado, ajuste no 014. Gol no 896, ingresso via Juliette, para o gate 04. Juliette, para o 04, 896. Gol no 714, a linha decola pistão no 0, vento 080 graus, 08 mais. A linha decola no 0, gol no 714. Gol no 714, decola os 26, controle 120, 18, boa noite. 208, boa noite.